Essa foi com C, com a música Calcanhar, um pedido da Carla Evelyn, uma ouvinte da Rádio Universitária e que, por coincidência, também é minha namorada. E anteriormente ouvimos o Clube, com a música Em Meios Privados. A gente está na 107,9 FM com o Brasil Novos Sons. Agora vamos ouvir Caravana Refuge, com a música As Caravanas, de autoria do Chico Buarque. Thank you. meus olhos. Um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha, numa barreira que detém esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga, diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Covardia, ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arará. A gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias e o suor que embaça os olhos e a razão. Essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no ar. Essa foi Caravana Refúgio, com participação da Paula Mihan e Carlinhos Antunes, com a música As Caravanas. E se você perceber ali no meio, tem um incidental na música Deus lhe pague. As duas músicas são de autoria do Chico Buarque. Essa versão é de 2019. A gente está na Rádio Universitária. Agora vamos ouvir a banda paulista Heróis da Rua de Baixo, com a música Mono Aestéreo, de autoria do Vinícius Marciano. Lançamento de 2024. Começou no piso anterior ao piso térreo. Eu estava rindo enquanto Ali estava olhando o sário. O som se mexia mono, a gente dançava mistério. Mistério, chuva por cobrir a pista, para por ali surgia nas luzes piscando, nasce a noite, o dia, noite, dia. Digo tudo isso, mas não passa de uma brisa minha. Ou será magia sua? Nossa. Você me ensinou um novo jeito de dançar. Você me ensinou um novo, novo, novo jeito de dançar. Sabe, eu sou um jeito novo de ensinar a te dançar. E eu dancei. Você me ensinou um novo jeito de dançar. Você me ensinou um novo, novo, novo jeito de dançar. Sabe, eu sou um jeito novo de ensinar a te dançar. Acabou na colisão dos olhos, nossas bocas em alinhamento com todos os astros. Anfetamina, sua saliva sensualiza nas minhas papilas. Como eu quero esse teu gosto. E Deus tá na ginga, essas notas de fina malícia. Os quadris com sutileza citam essa astúcia. Com prazer, esses teus dedos enroscados nos meus ossos. Tá tão quente aqui. Você me ensinou um novo jeito de dançar. Você me ensinou um novo, novo, novo jeito de dançar. Essa dança é um jeito novo de ensinar a te dançar. E eu dancei. Você me ensinou um novo jeito de dançar. Você me ensinou um novo, novo, novo jeito de dançar. Essa dança é um jeito novo de ensinar a te dançar. da manhã. Essa foi a banda Mop Top com a música Onde Quer Chegar. Essa música é um pouquinho mais antiga, do álbum Como Se Comportar, de 2008. Brasil Novos Sons faz um rápido intervalo e volta já. Rádio Universitária FM 107,9. A sintonia da terra. Reflexões musicais você ouve no Musicultura. Toda quarta, às 4 da tarde, na Universitária FM. Aécio Neves, deputado federal. Problemas antigos estão aí de volta. A violência bate na porta das nossas casas. O Brasil quer solução e não aguenta mais tanta briga política que divide as famílias, que afasta os amigos. O caminho seguro é o centro, é a democracia, longe dos extremos. O PSDB tem responsabilidade, tem coragem para enfrentar os problemas e competência para resolvê-los. Estamos mais determinados do que nunca, trabalhando sempre para mudar o Brasil de verdade. PSDB. O atraso na aprovação da lei orçamentária anual compromete a vida de milhões de brasileiros. Com o atraso da LOA 2025, servidoras e servidores públicos enfrentam incertezas, como o não cumprimento de acordos trabalhistas. Mais de 60 instituições de ensino já sofrem com cortes e falta de recursos. E não é só a educação. Saúde, segurança e assistência social também são prejudicados. A valorização das servidoras e servidores é essencial para garantir direitos básicos no Brasil. Sem orçamento, o país perde qualidade de vida e direitos. Não podemos mais esperar. A hora de pressionar o Congresso é agora. Aprovação da LOA já. Esta é uma mensagem da ADUFSE, Seção Sindical dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará. 8h33. Estamos de volta com o Brasil Novos Sons, o seu mapa da nova música brasileira aqui na Rádio Universitária FM. Se você quiser mandar uma mensagem e sugerir alguma música para a gente tocar nos próximos programas, fazer um elogio ou alguma crítica ao programa, pode mandar um WhatsApp. Anota aí, 85-3366-7474. Agora, para iniciar o bloco, vamos ouvir Douglas Germano com a música Quarta-feira de Cinzas. Temos que nos separar, agora é assim, juro que vou te encontrar. Tão logo chegue o fim, primeiro eu vou passar, e você depois de mim vai. Por ser tão bela, distrair corações por aí, me esquecendo. Eu posso até te esquecer, esqueço até de mim, mas já tomei meu lugar na fila do tamborim. E quando tudo acabar, naquele botequim a gente se encontra. Você de verde e branco e eu de azul. Na quarta-feira de cinzas. Bacana, quem sabe essa transa que tá no ar. Diz logo seu nome, se deixa queimar, porque uma coisa tão certa não pode esperar. Suco. Esse foi o grupo Bala Desejo com a música Lambi Lambi, que está no álbum de 2022 Sim Sim Sim. A composição é assinada pelo grupo Dora Morelenbaum, Júlia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra. A gente está na Rádio Universitária com o Brasil Novos Sons. Agora vamos ouvir Agnes Nunes com Nesse Quintal, de autoria do Tailã e da Maria Moraes. Falta de tudo com você, de passar nenhum dia sem te ver, de tomar seu café de manhã, de dormir e acordar sem perder um sorriso, um resmungo, um porquê, um bom dia, uma boa noite, um amo você, de dançar na sua sala e pisar no seu pé, de te olhar pelo espelho e dizer como é linda a mulher, de fazer o calango na varanda, na parede as suas fotos de criança. Sinto falta de ter você aqui, te falar amenidades, fazer rir, te amar sem pensar no amanhã, te dizer o que ninguém vai entender, inventar uma palavra pra descrever quantas delícias é amar você, de correr de você pra você me pegar, de olhar nos seus olhos e pensar como é lindo sonhar, de se sentar do seu lado à mesa e viajar com tamanha sua beleza. Subindo a escada e a cada degrau senti que o coração dispara. Apertar a campainha do 15B, quase morrer feliz ao ver você. Apertar a campainha do 15B, quase morrer feliz ao ver você. Nas vozes de Rodrigo Alarcon e Mariana Frois, essa foi a música 15B, de autoria do Rodrigo, lançada em 2020. E anteriormente ouvimos Agnes Nunes com a música Nesse Quintal, lançamento de 2024, que está no álbum O Amor e Suas Variáveis. A gente está na 107,9 FM com Brasil Novos Sons. Agora vamos ouvir Castelo Branco e Verônica Bonfim com a música Do Interior. Vem de olhar o próximo. repete mais. Eu já amei uma menina que me pôs a par de tudo. Muitos momentos importantes a descobrir no futuro. Os amores são iguais, mas que besteira, porque quando a gente ama alguém e vive a vida junto, ela não volta mais atrás. Amores vêm, amores vão e nada se repete mais. Amores vêm, amores vão e nada se repete mais. Por isso hoje eu aproveito um sabor de juventude. De ter carinho pelas coisas até parecer maluco. Ainda são legais. Quando dói dentro do peito e a saudade chora, então eu choro junto. Lembro de mãe e pai. Pessoas vêm, pessoas vão e nada se repete mais. Ouvimos a composição do Thiago Oliveira na voz de Thier, Nada Se Repete, que está na trilha sonora da série Dois Tempos, de 2023. Anteriormente, ouvimos Castelo Branco e Verônica Bonfim com a música Do Interior, de autoria do Castelo Branco, lançamento de 2017. A gente está na Rádio Universitária FM com o Brasil Novos Sons. Agora vamos ouvir a banda pernambucana Nação Zumbi com a música Novas Auroras, de 2014. E do lado de fora dos olhos.

eu fico mole assim. Fácil, fácil, indefeso. Ela sorri pra mim, ela me olha assim. Faz umas coisas, eu fico indefeso. Eu fico besta assim, eu fico mole assim. Fácil, fácil, indefeso, mãe. Ela sorri pra mim, ela me olha assim. Faz umas coisas, eu fico indefeso, mãe. Esse foi Carlos Posada, de autoria dele, Retalhos. E anteriormente ouvimos Nação Zumbi com Novas Auroras. O Brasil Novos Sons faz um rápido intervalo e volta já. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul. O Brasil gasta muito e gasta mal. No Mato Grosso do Sul, a gente faz o que o PSDB defende para o país. Impostos mais baixos, transformação de gasto em investimento e crescimento e inclusão produtiva com a redução da pobreza extrema. O PSDB tem responsabilidade, coragem e competência para enfrentar os problemas nacionais. Juntos, estamos trabalhando para mudar o Brasil, de verdade. PSDB. Saúde e qualidade de vida em debate na Universitária FM. Não perca Novas Dimensões, todo sábado às 11 da manhã. 93. Estamos de volta com o Brasil Novos Sons aqui na Rádio Universitária FM. A coordenação do BNS é do jornalista Caio Mota e na apresentação e produção, eu, João Gabriel Coelho. Vamos começar o bloco com Léo Midea e a música Tibetânica. Você também, então tá. No berço da moradia, uma luz meio-dia, você com fome de amor me pergunta: vamos amar? E eu vou. Fui embora, fui ver a hora, amor, Caetano. Uma legião, a janela subiu umas notícias suas. Me entorpeci, dancei com os figurantes entre amantes das noturnas ruas. Só pra ver você chegar, se eu soubesse o seu andar. Um beija-flor mandasse uma flor do meu jardim brotasse em horta tua. E temperou meu bolinho de chuva numa tarde canela com açúcar. Só pra ver você chegar, se eu soubesse o seu andar. Eu ia lá, subi o elevador, cantar minhas canções de amor. Dindom, me deixa louco com o tom do seu batom. Da janela subiu umas notícias suas. Me entorpeci, dancei com os figurantes entre amantes das noturnas ruas. Só pra ver você chegar, se eu soubesse o seu andar. Um beija-flor mandasse uma flor do meu jardim brotasse em horta tua. E temperou meu bolinho de chuva numa tarde canela com açúcar. Só pra ver você chegar, se eu soubesse o seu andar. Eu ia lá, subi o elevador, cantar minhas canções de amor. Dindom, me deixa louco com Esse foi Alan Bernardes com a música Dindom, de autoria do Alan, Heitor e Paulo Domingues. E anteriormente ouvimos Léo Midea com a música Tibetânica, que está no álbum de 2016, A Dança do Mundo. A gente está na Rádio Universitária, no Brasil Novos Sons. Vamos ouvir Bárbara Eugênia com uma versão da música O Pouco Que Sobrou, de autoria do Marcelo Camelo. Seguir.

A banda Tágua Tágua, com Só Pra Ver, do Felipe Puperi, que está no álbum de 2020 Inteiro Metade. E anteriormente ouvimos Bárbara Eugênia, com O Pouco Que Sobrou, da banda Los Hermanos, que está no álbum de regravações Retrato, volume 1, de 2018. A gente está na 107,9, agora vamos ouvir Loreta Colucci com a música Pó, de autoria dela, lançada em 2023. Antes que eu caia no lugar comum, de te odiar me farei pó. Antes que eu caia no lugar comum, de te odiar me farei pó. Pra você, água, me farei pó. Pra você, água, me farei pó. Pra você, em barro nos transformar. Barro que vira copo, vira pá. Barro vira panela, vaso, pronto pra semear. Barro vira panela, pá, copo, vaso. Barro que vira ponte, barro que vira ponte. Pra quando voltar ao pó, água sempre me encontrar. Pra quando voltar ao pó, água sempre me encontrar. Antes que eu caia no lugar comum, de te odiar me farei pó. Antes que eu caia no lugar comum, de te odiar me farei pó. Pra você, água, me farei pó. Pra você, água, me farei pó. Pra você, em barro nos transformar. Barro que vira copo, vira pó. Margaridas nos jardins, borboletas mil cores nos pólens das flores. Porém, isso não vai ficar assim, meu bem. Isso não vai ficar assim. Bichos, bichas, funks, anjos, querubins, Yansã, Deus Tupã e eu tudo enfim. Peter Pan, pode pirim, pim, pim também. Isso não vai ficar assim, meu bem. Isso não vai ficar assim. Por isso beije-me, e beije-me, beije-me. Tudo se for bom, boneca, se for ruim. Colibris, carnavais, bocais, corais, capins, ex-camponês, vocês, cobras e cupins. Porém, isso não vai ficar assim, meu bem. Isso não vai ficar assim. Nossos filhos, filhas, vidas individuais, mortais, nem menos também, nem mais do que seus pobres pais. Pintam, bordam, fazem quase tudo, podem. Porém, Isso não vai ficar assim, meu bem. Isso não vai ficar assim. Por isso beije-me. Se essa noite a última vez, beije-me. Por isso beije-me. Por isso beije-me, beije-me. Se fosse essa noite a última vez, beije-me. Por isso beije-me. Por isso beije-me, beije-me. Você ouviu Fran e Chico Chico com a música Isso Não Vai Ficar Assim, do Itamar Assunção. E anteriormente ouvimos Loreta Colucci com a música Pó, de autoria dela. A gente está na Rádio Universitária com o Brasil Novos Sons. Agora vamos ouvir Lamparina com Ligeiro, de autoria do Arthur e Calvin Delamarque. Sotaque, meu bem. Chega, mas chega pertinho, que eu sou da terra e diz quem não. O meu corpo é sal que pinta essa água com gosto de mar. Dia de santo eu pedi um beijo pra caranguejo, vem amar ligeiro. Forte é caranguejo, vem E a vida cresce, fico pequeno demais, não aparece. Se o tempo é bom, cê não esquece. O vento enxuga tudo que não compadece. Ser feliz é o mesmo que provar de ontem, pois já sabemos como aproveitar melhor. A vida explica a teoria, mas se esconde na prática infalível, que é ser bem pior. Você pensava que seria ontem, pois já sabemos como aproveitar melhor. A vida explica a teoria, mas se esconde. A vida explica a teoria, mas se esconde. A vida explica a teoria, mas se esconde. Desfaz o nó e vê se esquece. Já perdeu tempo demais, desaparece. Não cuide mais do que não cresce. A chuva leva tudo depois que anoitece. Ser feliz é o mesmo que provar de ontem, pois já sabemos como aproveitar melhor. A vida explica a teoria, mas se esconde na prática infalível, quer ser bem pior. Você pensava que seria ontem, pois já sabemos como aproveitar melhor. A vida explica a teoria, mas se esconde na prática infalível, quer ser bem pior. Do que você pensava que seria ontem, pois já sabemos como aproveitar melhor. A vida explica a teoria, mas se esconde na prática infalível, quer ser bem pior. Do que você pensava que seria ontem, pois já sabemos como aproveitar melhor. A vida explica a teoria, mas se esconde. A vida explica a teoria, mas se esconde. A vida explica a teoria, mas se esconde. A banda Zimbra com Somente Só, de autoria do Rafael Azevedo. E anteriormente ouvimos Lamparina com uma música de 2020, Ligeiro, do Arthur e Calvin Delamarque. O Brasil Novos Sons faz um rápido intervalo e volta já. Rádio Universitária FM 107,9. A sintonia da Terra. Ouça toda quinta, às 16h, Pessoal do Ceará. A música cearense em destaque na Universitária FM. Em 2025, você vai conhecer mais de perto quem é quem na cena da música de concerto brasileira. Está chegando o podcast Ponteio. Entrevistas com nomes de destaque para quem gosta de música clássica feita no Brasil. Na estreia, você escuta a pianista Karen Fernandes falar da sua última turnê pela Europa, da pesquisa de partituras de Radamés Nátaly e do lançamento do seu álbum com nova interpretação dos 50 ponteios de Camargo Guarnieri. Escute o podcast Ponteio, uma produção da Universitária FM 107,9, já no Spotify ou na sua plataforma de áudio favorita. 9:32. Estamos de volta com o Brasil Novos Sons aqui na Rádio Universitária FM e eu queria saber se você está curtindo o programa, se tem algum comentário a fazer, então manda uma mensagem pra gente, diz o que está achando ou se tem alguma sugestão de música. Anota aí o WhatsApp da rádio, 85-3366-7474. Agora vamos ouvir Rafa Martins com uma que está no álbum de 2024, Duna Duna, Cativeiro. Aquele tempo que ninguém reparou, passou voando e não passou quem eu sou. Achei que tinha fechado a porta, mas só girei a chave uma vez. Era pra ter sido três, e agora vai que alguém me nota. Eu que vivia na melancolia, frase das tardes vazias, ouvindo e contando histórias que correm na cidade quente, se espalham antes do sol nascente por aí. O caminho certo é o sim. Naquele dia o helicóptero pousou, comi uma fruta que perdeu o sabor, e o chocolate que você me deu. Aí eu vi que ninguém me esqueceu, não. O tempo todo eu me perguntei, meu Deus, se o problema sempre fui eu. Passaria a vida do teu lado. Eu não tenho medo do futuro. Você foi meu caso preferido. De autoria do Vado e da Bruna Magalhães, essa foi a música Meu Caso Preferido, que está no álbum do Vado de 2023, O Clube dos Jovens de Ontem. E anteriormente ouvimos Rafa Martins com a música Você Me Deu a Mão, de autoria dele, e que está no álbum de 2024, Duna Duna. Vamos seguindo com o Brasil Novos Sons, agora com o Cruvinel e a música Ideais. Tô interessado nas suas ideias, coloca à prova os meus ideais. Tô interessado nas suas ideias, mesmo que elas me confundam mais. Faça tempo meu é me deixar levar, planejado em tudo que ainda não é real. Contrário ao natural. Tô interessado nas suas ideias, coloca à prova os meus ideais. Tô interessado nas suas ideias, mesmo que elas me confundam mais. Formas de se expressar, pontos diferentes que se encontram aqui ou em outro lugar. Quem sabe um dia a gente se encosta dentro dessa imensidão de tudo que está à nossa volta, além céu e além mar. Interessado nas suas ideias. Are you sure? Are you sure? A banda Graviola, com a música Insensatez, A Mulher Que Fez, de autoria do Luiz Gaia e do José Luiz Braga. Essa tá no álbum de 2008, Graviola e o Lixo Polifônico. Anteriormente, ouvimos Cruvinel com a música Ideais, de autoria do João Pedro Cruvinel e do Dan Oliveira. A gente está na Rádio Universitária, na 107.9. Agora vamos ouvir Gracinha com a música Conta-me, de 2024. Deixa que eu mesma decido que rainha sou eu. abraço forte, do reconfortar. Rainha de tudo que quero, rainha de tudo que há. E não quero ir pra Marte, quero ir pro Ceará. Não vim aqui me exibir, eu vim aqui te buscar. Eu quero um jaz de espírito e saúde pra brincar. Quem explode é bombinha. Eu quero é cantar pros meus. Deixa que eu mesma decido que rainha sou eu. Do abraço forte, do reconforto. Você ouviu a música Bombinha, na voz de Juliana Linhares, de autoria do Carlos Posada. Essa tá no álbum de 2021, Nordeste Ficção. E anteriormente ouvimos Gracinha com a música Conta-me, de autoria dela, que tá no álbum de 2024, Corpo Celeste. A gente tá na 107.9 com o programa Brasil Novos Sons. Vamos ouvir o piauiense Juscelino e a música Fofocas. Ficar de boa. nosso amigo teve. O oculto vai ficar mais claro. E a mente voa, se afastando da tristeza que escoa pelos abraços dos rapazes, garotos. Que eu sonho com você. A música 20 anos e meio, interpretada pelo grupo Aquino, de autoria do João Felipe Soares e Leandro Bessa. Antes disso, ouvimos Juscelino com a música Fofocas. E é dessa forma que a gente fecha mais uma edição aqui do Brasil Novos Sons. A coordenação é do Caio Mota e a produção e a apresentação são minhas, João Gabriel Coelho. Brasil Novos Sons está na Rádio Universitária toda quinta, de 8 horas até às 10 da noite. Toda semana a gente está por aqui para ouvir juntos tudo de bom que a nossa rica música brasileira tem a oferecer. Obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Boa noite. Você acabou de ouvir Brasil Novos Sons. A nova música brasileira na Universitária FM. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Sem Fronteiras, Plural pela Paz, o espaço da diversidade na Universitária FM, todo sábado às 14h. Em 2025, você vai conhecer mais de perto quem é quem na cena da música de concerto brasileira. Está chegando o podcast Ponteio. Entrevistas com nomes de destaque para quem gosta de música clássica feita no Brasil. Na estreia, você escuta a pianista Karen Fernandes falar da sua última turnê pela Europa, da pesquisa de partituras de Radamés Nátaly e do lançamento do seu álbum com nova interpretação dos 50 ponteios de Camargo Guarnieri. Escute o podcast Ponteio, uma produção da Universitária FM 107,9, já no Spotify ou na sua plataforma de áudio favorita. 10:01. A Universitária FM apresenta Música Erudita. Boa noite, ouvintes. Eu sou Thaís Aragão e este é o seu programa de música de concerto. Preparamos algo bem especial para o repertório de hoje, com obras de compositores brasileiros ligados ao chamado nacionalismo musical. Começaremos com obras do fortalezense Alberto Nepomuceno, passando por um concertino e um choro de Camargo Guarnieri. Por fim, teremos uma sinfonia de Heitor Villa-Lobos. Fique conosco até a meia-noite nesta nova temporada do programa Música Erudita, todas as noites aqui na Universitária FM. As valsas humorísticas do fortalezense Alberto Nepomuceno estão entre as obras pilares da musicografia brasileira que ganharam novas gravações nos últimos anos. Nós vamos ouvi-las hoje com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob a regência de Fábio Mechetti. Ao piano, teremos a solista baiana Cristina Ortiz, que já foi convidada por várias orquestras sinfônicas de primeiro escalão pelo mundo, como a Filarmônica de Berlim e a Orquestra de Cleveland. A interpretação desse conjunto de valsas de Nepomuceno foi realizada em 2016 na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte. Para Flávia Camargo Toni, professora titular do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Universidade de São Paulo, Alberto Nepomuceno brinca nessas peças com os limites das formas e do gênero da valsa. Diz ela que o tecido orquestral se entrelaça com o instrumento solista, criando ambientes de música de câmara. E o tratamento do piano se destaca e se valoriza nos trechos virtuosísticos. Vamos saber um pouco mais do que a musicóloga tem a dizer sobre as valsas humorísticas para piano e orquestra de Alberto Nepomuceno. Quem teve a oportunidade de observar o compositor Alberto Nepomuceno nas poucas imagens que dele se tem, ao piano, no óleo sobre tela feito por Eliseu Visconti em 1895, ou em fotografias da década de 1910, custa a crer que ele costumasse sorrir. Menos ainda que tenha escrito paródias sobre valsas. Esta certamente não era a opinião de Mário de Andrade, quando ouviu as valsas humorísticas interpretadas pela Sociedade de Concertos Sinfônicos com o pianista J. Octaviano, em concerto do dia 4 de maio de 1930. Apesar de gostar mais da suíte brasileira e do prelúdio de Garatuja, disse assim Mário de Andrade, crítico do Diário Nacional. É indiscutível que quando escuto qualquer coisa de Nepomuceno, me sinto sempre animado por intensa simpatia. O que talvez me faça aumentar um bocado o valor das obras dele, não sei. Assim, por exemplo, ontem. Era tão humorada a minha expectativa por essas valsas humorísticas, que pelo menos pude gozar todas as qualidades que elas têm. Aquela nitidez melódica, franca e sem vulgaridade, tão comum nas obras de Nepomuceno. A notável variedade rítmica. ou a propósito de certas evocações humorísticas de temas alheios, João Strauss, Chopin, a riqueza de cores orquestrais. É uma peça que agrada. A musicóloga Flávia Camargo Toni retoma. As seis valsas foram compostas provavelmente em 1902. A estreia, segundo um programa de concerto, ocorreu no Teatro Lírico a 10 de junho de 1904 e contemplou as valsas de número 1, 2, 4 e 6. Como solista, Ernesto Schelling, aluno de Paderewski, e a regência do próprio compositor. Notícias de periódicos da época, porém, colocam em dúvida essas datas, pois informam que a pianista Valborg Bang, regida por Nepomuceno, seu marido, tocou a peça em situações de concerto anteriores. Em todo caso, na década de 10, a obra tornou-se suficientemente conhecida, a ponto do pianista Arthur Napoleão fazer dela uma redução para dois pianos, editada por sua empresa. E agora vamos ouvir as três primeiras das seis valsas humorísticas para piano e orquestra de Alberto Nepomuceno, com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a solista Cristina Ortiz ao piano e Fábio Mechetti na regência.